Abraço Zé Lopes, a sua esposa a Dona Wanda, que estão em festa, né, comemorando aí 50 anos de casório. Parabéns, vamos comemorar o ano todo, né? Abraço, valeu Zé Lopes, a todos vocês, muito obrigado. O Silvio Luz, a todos da equipe da Rádio Raio de Luz FM, exibindo o nosso programa aí em Nova União, Estadão do Mato Grosso. Jade e Jadson cantam Jeitinho Carinhoso. Aliás, essa música eu quero dedicar para minha querida Janine Gomes, aí de Santo Luz do Paruá. Ela disse que não perde o nosso programa e adora ouvir essa música Jeitinho Carinhoso. Janine Gomes, aí de Santo Luz do Paruá, Estadão do Maranhão. Um beijo no seu coração e vai para você e, claro, para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Jeitinho Carinhoso, vamos lá. Como esquecer o beijo que você me deu? Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Esquecer um beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Fabiano Viana, da FM Porto Alegre. Ele é programador, né? E o diretor João Paulo, a todos vocês aí, da FM Porto Alegre, do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela parceria de vocês. Um abraço, muito obrigado a todos vocês aí. A Joyce Silva, de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão também, ouvinte do nosso programa. Ela, a Janine Gomes, a Isa Torres, a Márcia Farias, a Patrícia Maiara, enfim, todos vocês. Ô, mocinha, o seu marido, ouvinte do nosso programa, o Edgar e a sua esposa também, não perde nosso programa aí nessa linda cidade. Um abraço, William Policarpo, a Marlene, todos vocês da Tropical FM, obrigado pela parceria, viu? Minha querida Josimar Almeida, de Taiobeiras, Minas Gerais, audiência fantástica, né? Nessa linda cidade. Um abraço a Márcia Gomes, minha querida Márcia Gomes, de Primavera do Leste, Estadão do Mato Grosso. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Anderson Luiz,

explosão. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Baile chamando atenção nas mulheres danadas, provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Muito bem, ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Quero cantar essa música e outras da minha carreira, todos os sucessos sertanejo aí na sua cidade, viu? Para contratar o show do Diego Valadares e banda é fácil, ligue no 61-8257-0991. A gente faz aquele show bacana com banda, também se for um show em casa noturno, um show menor, um show mais fechado, também a gente vai com uma meia banda. Diego Valadares, mais um tecladista, um guitarrista, e a gente faz a festa, tá bom? Ligue 61-8257-0991. Adicione Diego Valadares no Facebook, é fácil, é só pesquisar aí, Diego Valadares. E olha, nós estamos vivendo aí já 2014, portanto, um ano de eleição, né? É, nós teremos campanha política aí para, vamos eleger deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Você que vai gravar o seu dingo, olha, Diego Valadares produz dingo. Nós temos parceria com ótimo estúdio, ótima qualidade, e o dingo vai produzido na voz de Diego Valadares para você, tá bom? E a gente, eu e minha equipe, a gente massifica muito bem o nome e o número do candidato. Portanto, quero ter o prazer de gravar o seu dingo. Faça contato comigo aí no 61-8257-0991 ou pelo e-mail diegos.valadares@gmail.com. É o e-mail do Facebook, inclusive, tá bom? Vamos gravar o seu dingo, atenção com vocês, candidatos. Vamos gravar o seu dingo na voz de Diego Valadares. Ótimo estúdio, ótima qualidade, ótima produção, tá bom? E olha, somos pé quentes. Cristiano Araújo canta Maus Bocados. Música.